Olá para todos! Eu sou a Ellen e eu estou aqui mais uma vez com meu fiel escudeiro, Michael Stewart, claro. Apresentando. Isso aí. Ah. Se apresentando, sir. Sir. Se apresentando, sir. Para conversarmos um pouquinho sobre o que vocês, pessoas que se inscreveram na seleção da Liga dos Betas, ou que ainda vão se inscrever, né? Então já sacou, né? Se inscreve aí se não se inscreveu. Então, o que vocês irão enfrentar enquanto estiverem tentando passar pelas poderosíssimas muralhas do Castelo da Liga? É engraçado, né, a gente falar poderosíssima e não colocar claro no meio? Mas tudo bem. Em suma, a gente vai falar um pouquinho sobre o novo formato do processo seletivo e vamos dar também algumas dicas importantíssimas para que vocês não façam feio nessa avaliação, pois ela garante a você a chave secreta para a próxima fase do processo e te deixa bem mais pertinho de se tornar um beta do site do NeoFanfiction. Mas antes, vassalo, solta a vinheta que o especial Quero Ser um Beta Reader está no ar. Pra quem gosta de ler, tá tudo acabado entre nós. E pra quem gosta de escrever, fazer o que? Tudo bem. Podcast da Liga dos Betas do NeoFanfiction. Eu gosto de imitar aquela mulher do Caso de Família. E você gostaria de tomar um chique? Isso é péssimo, nossa. Graças a Deus a gente muda de opinião, né? Ô, Ellen. Se eu sou o seu fiel escudeiro, isso faz de você uma nobre guerreira? Sem dúvida. Como assim? Sem dúvida. Meu bordão, sem dúvida. Olha, pra ser sincera, eu acredito que todas as pessoas que conseguem entrar pra Liga dos Betas, sem brincadeira, tá? Tô falando sério. Podem ser consideradas como nobres guerreiras. Porque assim, o processo seletivo definitivamente pode ser considerado como uma espécie de guerra. Nossa, o que eu vejo de corpo morto no caminho, eu tenho que reprovar. Gente, as pessoas, cadáver. Eu fico, nossa, não, o cara acertou tanto, Não, só quando a pessoa quando acerta assim, a gente ainda chama o cara pra conversar e aprova ele, né? Uhum. Dá uma chance. Mas tem um pessoal que vai só na cara e na coragem. Meu Deus. E faz umas bobagens. Aí você fica, nossa. Aí tem que corrigir os testes desses. É tenso. Assim, na verdade, eu tô comparando aqui o processo seletivo como uma guerra, não porque ele seja extremamente difícil ou muito complicado, mas sim porque você precisa ter um mínimo de habilidade, de criatividade, humildade também, muito importante, e sobretudo, resistência, né? Igual uma guerra, ela requer de alguém. Pra quem não sabe ou nunca tentou o processo seletivo antes, a Liga dos Betas já testou vários tipos de formatos de seleção. E eu tenho plena certeza que o mesmo tipo de teste que eu enfrentei na minha época, lá nos quase 3 anos atrás, não foi o mesmo do pessoal que participou do último processo seletivo. Contudo, a partir deste ano, a partir desse mês, do processo desse mês de maio, a Liga, ela tá com um projeto nunca tentado antes, tá? E assim, ele é muito mais bacana que os anteriores, pois ele dá a oportunidade de os candidatos se prepararem melhor para o teste da seleção propriamente dito. E é sobre isso que a gente vai falar agora. Isso aí, muito bem. Até porque o teste de agora, ele parece muito mais... coerente, talvez? Tá mais suave. Vamos dar essa colher de chá. Tá mais suave, agora tá tranquilo, gente. Tá seguro. Pode vir. Pode vir. Vai dar bom. Vem sem medo. eu lembro do meu teste, nossa. Eu lembro do meu, assim, bem, bem de leve. Quem me apadrinhou foi o Jean, o nosso atual poderosíssimo chefe e coordenador geral. chefe supremo. É, olha, eu sou filho do chefe supremo, ó. Não, não parei, isso? Não caiu a ficha, tá vendo? Maicon é poderosíssimo também. Eu já fiz neto, já, eu tenho uma netinha. Eu tô bem triste, Maicon, sabia? Por quê? Porque já faz um tempo que o meu padrinho saiu da liga e ele nem se despediu, aquele infeliz. Nossa. Schuster, se você tá agora ouvindo... começar a sua linhagem, é, então, Schuster, se você tá ouvindo, por um acaso, se algum dia você ouvir esse podcast, saiba que eu estou muito chateada, magoada com você. Não, o meu padrinho, ele é a melhor pessoa que tem. Ah, Jean é a melhor pessoa, realmente, né? O rei dos memes. Round 1. Tio... O que, que a gente vai ter que fazer após a inscrição? Bom, se você tentou, se atentou, aliás, se você atentou para a forma correta de se inscrever no processo e fez tudo certinho, você receberá um documento com uma proposta de redação e também um link de um formulário que deverá ser preenchido posteriormente, para que você mande essa redação que você deverá fazer, para que a pessoa possa avaliar ela. Então, se você já fez o Enem, por exemplo, o Exame Nacional do Ensino Médio... Ah, Enem me fala. Se você já fez o Enem alguma vez na vida, ou se você já estudou para o Enem, ou sabe o que é, pelo menos, você sabe que no segundo dia de prova, eu acho que isso mudou agora, mas antigamente era assim, no segundo dia de prova tem a bendita redação que deve ser feita e que é avaliada em diversas competências. Para a primeira fase do processo seletivo, algo semelhante acontecerá. Você receberá uma proposta de redação e deverá ler os textos-chave com bastante cuidado antes de escrever, aliás, o seu texto em forma dissertativa argumentativa. Mas não precisa entrar em pânico após ouvir a gente falar isso, tá? Não quero ninguém se descabelando aí, entrando em crise de choro, tá? Não vai ser, assim, um tema difícil. Eu sou uma das coordenadoras da Liga dos Betas e eu já tive acesso a essa proposta de tema da redação. Informações confidenciais. Ok, quentíssimas, né? Salieri Jean vai me matar, mas tudo secret. Bem. Top secret. Top secret. Ok, mas eu posso, assim, garantir que não é um tema difícil, tá? É um tema bem tranquilo. E assim, diferentemente do que acontece no Enem, vocês terão um prazo de alguns dias para escreverem a redação de vocês, em vez de ter de fazer o negócio lá apenas em poucas horas, igual acontece na prova do Enem. No documento que vocês irão receber, irá conter tudo certinho, tá? Explicando a quantidade de palavras necessárias. Então, assim, vai ter um mínimo de palavras que vocês deverão escrever, um máximo de palavras. Vai lá estar explicando o que causa a desclassificação do seu texto, o que pode fazer com que ele seja desclassificado. Vai estar tudo especificado lá certinho. E vai ter também algumas dicas para que tudo corra bem nessa fase do processo. Eu acho que é tranquilo, né? É, vai ser bem de boa. Não precisa ficar com medo, gente. Não mesmo. Round 2. Mas, tio, tipo assim, ó. Pra que toda essa frescurada de ter de fazer texto dissertativo pra entrar na Liga dos Betas, eu vou botar pra Vic num teste de mestrado. Olha só que atrevida, Ellen. Ai, tio, que horror. Pois bem, saiba que é aí mesmo que se encontra o X da questão, na sua pergunta. Todo beta reader, uma hora ou outra, acaba tendo que lidar com histórias longas, com diversos capítulos e que precisam que você tenha, no mínimo, uma boa bagagem de conhecimento da língua portuguesa e também de sua norma culta. Uhum. A gente não pede em nenhum momento que você seja o rei da gramática ou Aurélio Ambulante do novo milênio, mas temos de convir que se você quer ajudar alguém a escrever e se expressar melhor, você precisa, obviamente, saber se expressar, saber expressar as suas ideias de maneira satisfatória, né? Assim sendo, nada melhor do que uma redação para a gente colocar isso em prática, para a gente dar uma testada, porque se não tiver algum tipo de prova, vai entrar um monte de gente que às vezes não está capacitada para fazer aquele trabalho. Não tá preparada. Não é isso que a gente quer na Liga dos Betas. A gente quer prestar um serviço voluntário, mas com excelência e com bastante fidelidade e compromisso. Essa é a forma com que o projeto ele consegue garantir que os autores do NIAC nos procuram recebam um serviço decente, né? Vamos dizer assim, um serviço de qualidade. e a qualidade do beta é avaliada, a princípio, pelo processo seletivo, ok? Muito bem. Round 3. Beleza, tio. Já saquei esse negócio de qualidade do beta aí, pá. Dá pra ir direto ao ponto agora e falar o que vai ser analisado nessa tal redação aí? Como no Enem, você vai ter que ficar ligado nas seguintes coisas. Primeiro, domínio da norma padrão da língua escrita. Como dito antes, não dá pra gente fazer uma redação se não souber fazer um bom uso da língua escrita, certo? Então, certo. Fiquem atentos a isso e evitem o uso de gírias, regionalismos e coisas do tipo. Seja claro e objetivo. Não faça rodeio, não fique inventando moda, não escreve coé, cupade, é caô, nas quebradas. Não, não começa com essas, não fala oxe, oxente, gaúcho, tribom, essas gírias que a gente tem pro Brasil afora. Tem uma inatividade. E em segundo lugar, a compreensão da proposta e aplicação de conceitos de várias áreas, sem perder de vista a estrutura dissertativa-argumentativa. Parece complicado, mas falando muito em palavras mais claras para vocês, o seu em texto português tem que estar de acordo com a proposta da redação, certo? Sendo mais claro para vocês, trocando em miúdos, o seu texto está de acordo com a proposta da redação? Se a proposta pede para que você fale sobre a infestação de grilos na casa das pessoas durante o inverno, na você minha não pode falar sobre a infestação de baratas assassinas que está ocorrendo na sua casa. Entendeu? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então você tem que tomar cuidado para não fugir do tema. Você pediu para falar do grilo, você fala do grilo que fica de noite atrapalhando as gravações do BetaCast e não da barata. Exatamente. Ok. Tanto é que o grilo aqui de casa assustou com você, Michael. Ele não está criquilando no momento, o que é um milagre. Eu acho que o pessoal nem pega, né? A gente coloca esses easter eggs aqui, mas o pessoal nunca vai saber, tá vendo? Ainda bem que eu contei pra vocês que isso é um easter egg, tá vendo? O grilo, então, na verdade, é um grilo que fica atrapalhando a Ellen a gravar. Enfim, eles não precisam saber os detalhes, ok? Bom, terceira coisa é seleção e organização das informações, fatos e opiniões para a defesa de um determinado ponto de vista. Então é o seguinte, essa parte ela tem a ver com a tão famosa e conhecidíssima coerência. As frases que você escreveu estão fazendo sentido? Ou você começou a falar dos grilos e do nada passou a falar do seu medo por baratas? E por último, mas não menos importante, demonstração de conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Aqui entra a parte da coesão. Aqui você tem que tomar cuidado para que as suas frases estejam bem articuladas, se você está fazendo uso correto das conjunções, dos pronomes, se você faz as concordâncias de maneira adequada e assim por diante. Inclusive, eu até falou de pronome aí, eu tava lembrando dos pronomes que a gente usa pra se referir uns aos outros do BetaCast, né? Tipo, tem a Fátima, que é a vossa trevosidade. Quem matou a Fátima? Ninguém me contou, né? Eu queria. Quem matou a Fátima, então? Descubra no mês que vem, no BetaCast. Bom, como você deve ter notado, na avaliação do texto da Liga não vai ser analisada uma proposta de intervenção, como nas redações do Enem pede. Então você não precisa ficar preocupado em criar uma proposta de intervenção, né? Na redação do Enem, você tem que, no final dela ou durante, você tem que dar uma solução para o problema apresentado lá. Então, geralmente eles falam, como acabar com a corrupção? Aí eles pegam e mandam você escrever como umas acabar propostas. Suas propostas. Uhum. Queima tudo. Não, é, queima, aliás, isso é trabalho de pessoas formadas e intelectuais, não de estudantes. Né? Que é muito errado esse ensino, não. Você sai da escola aprendendo a fazer coisas bizarras, absurdas, com química, física, e você não sabe o que é IPTU. É, coisas da vida cotidiana, por sinal. A gente não aprende o que é IPTU ou não estuda a Constituição, por exemplo. Eu acho que é errado. Uhum, completamente. Bom, mas enfim, né, só por não ter a proposta de intervenção aí, já, Já manda o Lacaio soltar um fundo de aleluia aí no BetaCast. Pro pessoal ficar animado. Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia. Round 4. Tio, pra fechar a conta e passar régua agora, adianta aí uma dica pra gente, beleza? É muito trombadinho, nossa. Então, você quer as dicas, eu vou te dar as dicas, menor. Okay. Se liga. Segura a marimba. Se liga aí. Atente-se à pergunta do tema, porque ela deve ser respondida na sua dissertação. Então, se estiver perguntando como solucionar o problema dos grilos na casa da Ellen, você vai ter que responder, né? Tem que ficar atento aí à pergunta do tema, né? É, não vai falar do brigadeiro da Clara que ficou parecendo uma pedra. Os títulos na dissertação não são obrigatórios, podem ficar tranquilos, gravem isso na mente, você não precisa colocar um título, se não tiver um título extraordinário, sensacional, você não precisa colocar nada. Exato. Cuidado para não deixar faltar a quantidade mínima de palavras pedidas e cuidado para você não ultrapassar o máximo, entendeu? Tem que estar ali. Porque desconta ponto, tá, gente? E use a internet ao seu favor, entendeu? Porque buscas sobre o assunto não são proibidas, aliás, elas são super recomendadas. Diferente do Enem, a gente vai deixar vocês super pesquisarem e conseguirem fazer o melhor trabalho que vocês conseguirem. Porque isso também acrescenta para vocês, sabe? Não é só para responder as coisas. Aquilo que você escrever e que você pesquisar vai estar guardado para sempre na sua cabecinha e vai ser útil para toda a sua vida. Amém. Amém. E é isso aí. Chegamos ao final do episódio de hoje, mas continua sintonizado na gente, que amanhã a gente vai falar sobre a próxima fase do processo seletivo, que é a coisa mais linda do mundo, que é coordenado pela poderosíssima Clara. Ela é Clara. Poderosíssima coordenadora do apadrinhamento. Então a gente vai falar sobre o apadrinhamento amanhã. Sim. Não perde por nada, que vai estar muito maneiro. Um beijo e até amanhã. Ser padrinha é tudo de bom, né? Tudo de bom. Eu nunca fui madrinha, mas tudo bem. Ah, eu fui. Nossa. Você pega as pessoas lá e você ensina elas e fala, olha, sim, a liga andar de bicicleta. Por aqui, a gente anda por aqui na liga e aqui você tem os autores e aqui não a gente entra faz aqui. As nossas revisões e ali é o calabouço e ali, enfim. Ótimo.